quem pensava que acabou. Tamo na área, JR Júnior, na missão. Graças a Deus, eu tô de pé, eu tô aqui. Não é qualquer coisa que vai me destruir. Já levei rasteira, já sofri desilusão. Quantas vezes já ouvi, cancele sua missão. Desânimo total, armadilha do capeta. Por muito tempo não usei papel e caneta. Cabeça quente, me sentindo bagaço. Impotente é tipo câncer, que vai matando lentamente. Tem que ter pé de crente, seu coração valente. Pra vencer a baixa estima, pior oponente. Não é fácil seguir em frente depois de uma queda. Ainda mais quando tem gente querendo te ver na merda. Me esquivei do mal e dei a volta por cima. JR Júnior, a derrota não combina. Se minha rima é arma letal pra você, lamento muito, mas acho que cê vai morrer. Não, não vou desistir. Não, não vou me entregar. Não, eu não vou cair. O chão não é meu lugar. Derrotado não sou. Não, quem vai me derrubar? Não, guerra não acabou. Minha voz está no ar. Depressivo, várias noites sem sono, me sentindo o pior, um cachorro sem dono. Orelha vermelha, gente falando de mim. Curte o que custar, sempre querendo ver meu fim. De cigarro em cigarro, uma dose de conhaque. O barato é muito forte, tento segurar o baque. Livre checkmate, mas tem outra partida. Entre altos e baixos, assim caminha a vida. A ferida cicatriza, porém deixa sua marca. Destrói o coração, minha cabeça fica fraca. Teve até um cara que um dia me ligou. Aí, JR, seu castelo de sabor. É meu camarada, você tava equivocado. Enquanto eu respirar, meu rap vai ser tocado. Ficar com sua crítica, pra mim ela não presta. Não preciso de sua palma e sua vaia não me afeta. Não, não vou desistir. Não, não vou me entregar. Não, eu não vou cair. O chão não é meu lugar. Não é meu lugar. Derrotado não sou. Não, ninguém vai me derrubar. Não, guerra não acabou. É. Minha voz está no ar. Lado a lado, com meus irmãos tô lado a lado. É complicado, o mundo é cheio de safado. Eu tô ligado, todo cuidado é muito pouco. Sempre atenado, porque o mundo é muito louco. Escorregar eu não posso jamais, eu vou virar destroço. O Judas que trai é o que fala. Lobo e pele de cordeiro que te beija e abraça. Esperando a hora exata pra acabar com tua raça. É invejoso, mentiroso e conspirador. Derruba até a mãe se preciso for. Ele não tem amor, mas fala que te adora. Quando o bicho pega é o primeiro a sair fora. E a língua venenosa do tamanho de um caminhão. E pensar que eu chamei um cara desse de irmão. Me chama de otário? Nenhuma, valeu. Fala mal de mim, mas quer ser como eu. Por mais que tu não goste, meu talento tá aí. Diferente de você, eu cresci, evoluí. Como MC e muito mais como pessoa. Quem é majestade nunca perde sua coroa. Pra você nem mais ligo, só pensa no seu umbigo. Por trás da cara de santo, se esconde o inimigo. Vou seguindo o caminho que você ignorou. Instinto africano, plano que você deixou. Não, não vou desistir. Não, não vou me entregar. Não, eu não vou cair. Yeah. O chão não é meu lugar. Derrotado não sou. Ninguém vai me derrubar. A guerra não acabou. Minha voz está no ar. Não, não vou desistir. JR Júnior, não vou me entregar. Tá na área, eu não vou cair. O chão não é meu lugar. Gosta não? Problema seu. Derrotado não sou. Sai de mim, espírito de porco, alma cebosa. Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço.